Ana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, vamos nos lembrar das obras do Espírito Hamed, renovando atitudes, as dores da alma, os prazeres da alma, a imensidão dos sentidos, conviver e melhorar, e um modo de entender que eu recomendo a todos vocês. Também os livros do Espírito Hermance Dufour, nas obras Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, Reforma Íntima Sem Martírio, Unidos pelo Amor, Laços de Afeto e mais algumas obras publicadas, esse espírito vem fazer um estudo aprofundado sobre o orgulho. Também nós vamos encontrar, e eu não poderia deixar de recomendar a vocês, como obra fundamental para iniciar os nossos estudos, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Naquela obra está um capítulo chamado O Egoísmo e o Orgulho, que faz um profundo estudo sobre aquelas deficiências nossas e que é destrinchado pelo espírito Eurípides Barçanufo em um curso de 20 dias no mundo espiritual, onde Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, tem a oportunidade de escrever para nós todas as facetas desse grande vício. Como dito, o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males. Nós vamos encontrar o orgulho como sendo o principal móvel de quase todas as nossas ações. Mas que muitas vezes essa reforma íntima, naturalmente sofrida por termos que enxergar as nossas imperfeições, o que nos trará grande humildade, certamente, e ainda um pouco de desconforto, ela muitas vezes é encetada de modo muito rigoroso, muito punitivo por nós mesmos, acrescendo pesos, fardos desnecessários. Não basta, meus amigos, a aparência exterior da caridade. Muitos companheiros de ideal espírita têm chegado à pátria espiritual em estado lamentável, porque se preocuparam tão somente com as aparências exteriores, com a postura, às vezes, puritana, perfeccionista, hipócrita, que foi o que mais o nosso Cristo de Deus condenou aqui na Terra, a hipocrisia, o puritanismo, porque percebia naqueles homens grande conhecimento, mas uma aparência não condizente com a sua interioridade. Descobriremos tudo aquilo que tratemos de tesouros desconhecidos dentro de nós, enxergaremos nossas dificuldades com aquele olhar benevolente do que nos fala a questão 886, de O Livro dos Espíritos, a caridade segundo Jesus, e aprenderemos a nos auto-amar, aceitando-nos e trabalhando o nosso aperfeiçoamento. Então que Jesus possa nos iluminar e nos abençoar nessa grande jornada que estamos encetando aqui nesse admirável planeta, a nossa querida Terra. Muito obrigado a vocês. Boa tarde.